não sou eu, vai ser quem o amor deu. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não. Eu ainda tô aí, dentro do seu coração. Seu coração.